Cross, pouso autorizado, pistão 7, Indy November Alpha. Ele está usando a 7, Indy November Alpha. Paciência, Olimpo 08, aguarde as funções. Negativo, quem está modulando? Pode não operar, solicita ponto 35, por gentileza. Pouso na 35? Afirmo. Presente, remetida presente, pousando outra cabeceira? Afirmo. Autorizado, Indy November Alpha. Então arremetendo a partida presente, ajustando para a cabeceira 35, Indy November Alpha. Quem você prefere que eu curva direita ou curva esquerda? Pode efetuar o que facilitar aí, está livre, tanto pela direita quanto pela esquerda. Gente, vou curvar a direita então, Indy November Alpha. Ok, então curva a direita e posteriormente ingressa na base para a pista 35, reporte girando Indy November Alpha. Gente, reporte girando, base 35, Indy November Alpha. Su 299, aguarde, cota número 2. Segunda aula da morte, vazou 4299. Mike Romeo Alfa, cumprimentando as suas intenções. Antes da Juliette, prossiga via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, Whisky Town Zulu. 295, reporte pronto para o pushback. Reportaremos, a gente está aguardando a retirada do finger aqui, parece que acabou a energia no aeroporto, então não tem como retirar. Não tem. Obrigado. Girando base da 35, Indy November Alpha. Indy November Alpha, pouso autorizado, pista 35, vento 040 graus com 059, Indy November Alpha. Ele pouso na 35, Indy November Alpha. Romeo Alfa, autorizado busca vida, decola para o AECO a 500 pés, aciona o transponder 01156 e vai manter a escuta da turma. Mike Romeo Alfa, autorizado grupo Zulu busca vida, decola Neymar pro setor eco do aeródromo a 500 pés, achando transponder 01156, mantém a escuta da torre após a decolagem 1-18-95. Autorizado, o presidente quer que faça um reporte na Taxi Lima para a Taxi. Pista de November Alpha. Mike Romeo Alpha, por gentileza, prossiga, protege a autorização. Chame torre em 1-18-95 com Mike Romeo Alfa. Solo, voo, com 0-95, ponto, pushback, acionamento com 0-95. Ou no 0-95 a mais para o pushback. Havia alguma chamada? Ou no 0-95 autorizado, pushback, acionamento, chame para o time. Ok. Reportaremos tarde, boa, 095. Padrão Zulu, aguarde coordenação. Estamos um autorizado ingresso, Lima e Mike, é constante da Quebec para o cruzamento. Mike Romeo Alfa. E fora do solo. Decolagem por corte, risco acuso fora do solo. Mike Romeo Alfa, não há tráfego informado no setor. Diz que estamos no Lua, chame 1 no 8-95 para o cruzamento. Hotel Juliet Serra, Salvador. Vivaracita, Traverso do Açú, com coroa de Itapuã, para pouso na Rua 7. Hotel Juliet Serra, da presente com base pela direita, pista no 7, reporte girando base, Hotel Juliet Serra. Reportará girando base, Hotel Juliet Serra. Condições de ingresso, pista e agilizar o táxi sobre a mesa. Autorizado ingresso de pista 1 no 7, agilizando, reporte livrando, parte 4. Após a decolagem, transfere controle em 1, 19, decimal 35, limpo 08. Decimal, busca vida. Confirme, sobrevoa ou pousa naquela localidade? Pouso. Se a gente não me escuta, o Mike Romeo Alfa. Autorizado, cruzado por aqui. Está presente. Direto então, agilizado, Mike Romeo Alfa. Está presente, direto agilizado, Romeo Alfa. Sente, confirma o PLB, o Olimpo 08. Sente para o táxi, chame torre em 1 ou 8, decimal 95. Bono 095, canal de pronto, táxi, 148, a bordo, 3 horas, Campinas. Bono 095, repita a mensagem. Acionado e pronto, 148, 3 horas, Campinas. Ciente autorizado, táxi, via parte 1, envia alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 1095, gol, 1095. Veio de táxi, 1095, acionado, 1095, bom trabalho. Azul 4299, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, primeiro aerovia, Pesolu 10, saída da El Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5535, frequência no controle em 1, 19, decimal 35. Hotel Juliet Serra, ingressando base para a final da 107. Vamos sintonizado, cabeceira no 7, o vento norte com 04 nós, informe solo controlado até o Juliette Serra. Agora na cabeceira, Serra. Torre Salvador, eu vou no 095, no ponto Serra da 10, pronto. No 095, ingresse à direita, via Charlie até a cabeceira deslocada, reporte alinhado, o gol no 095. À direita, via Charlie, cabeceira deslocada, pronto, gol no 095. Avisou o ponto, mais de 1 Gente, Mike Romeo Alfa, estão considerando o seu pouso a partir do momento, o frequência livre, Mike Romeo Alfa. Livre. Oscar, informe o cotejamento correto, confirme o local de estacionamento do EV. Entre para estacionamento, chame torre 118 decimal 95. Na rede, pronto, voo 1095. 095, apenas informação de tráfego, deve receber alguma informação de peso. O helicóptero efetuando pouso num condomínio, fica na litoral nordeste, aproximadamente umas 2 milhas, 3 milhas da cabeceira 28. O vento 020 graus com 029, decolagem autorizada, pistola 0, gol 095. Tem decolagem, tá? 10, gol 095. Oscar, informe, prossiga. Direcionar a reporte táxi, Suíça, Oscar, informe. Polos 37, estacionar frequência livre até a Juliette Serra. 095, decolou os 37, chame controle, frequência 119, decimal 35, bom dia. 135, obrigado, bom dia. Se o táxi reporte na interseção Papá, Whisky, Oscar, uniforme. Repita a mensagem. Tanto em 179, autorizado Guarulhos nível 320, primeira do vento, Zulu 10. Saída da El, linha da Motiva, decola pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5544, frequência do controle em 119, decimal 35. Na 3179, confirmada no Rio, peso Luna 0. Correto. Para acionamento, para pushback e acionamento, chame. Pronto. Tosca, uniforme, autorizado o ingresso na pista, em direção à cabeceira no 7. Luiz Tosca, uniforme. Bom dia, o pistão no zero, cabeceira deslocada em 380 metros. O vento é norte com 059, forma visual com a cabeceira. Fata visual para 3259. Transforme, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, o uísque, Oscar, uniforme. Autorizado o cruzamento da pista. Cruzamento da pista autorizado, reporte na Delta Olympus 08. Transfere agora o solo em 1, 2, 1, 1 para continuidade do TAC. Então, 3859, visual com a cabeceira. Afirma visual com 3859. Ok, deslocado em 380 metros, pouso autorizado, vento variável 03 nós, o TAN 3859. Autorizado pouso no zero, sente da cabeceira deslocada, TAN 3859. Espera pista no zero, chame torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-5. Mantenha a posição, temos tráfego na curta final, dando zero para pouso. Mantenha a posição, o isque, Oscar, uniforme, cabeceira 1-7. Fátima 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 0, torre 1-8-9-5. Uniforme atento a provável esteja de turbulência deixado pelo tráfego, pouso na 1-0, vento 080 graus com 04 nós. Decolagem autorizada, pista 1-7, uísque, Oscar, uniforme. Informar para o 9811, se o Notan Bravo 0389 está em vigor. Tem a outra cabeceira deslocada? Afirmo. Afirmo, deslocada, desde as 11h20, 380 metros da cabeceira deslocada. Guardando a placa 98. Posicionando direito para 389. E o 989, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado, Fortaleza, nível 310, primeira aerovia, Pesulu 19. Saída Momo, Fruti, decola pista no zero, curva esquerda, transponder 5546, frequência do controle em 1-1-9, decimal 35. Aprovado para 9811 da Rio Fortaleza no 310, Apenas o 19 é aerofia. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda no perfil da Momofuji. 5546 ao transponder, 1935 ao controle de Salvador. 9811 da Rio. Rio 9811, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará, 9811. Salvador, está 3859. Tá 3859 autorizado, táxi via taxi alfa, reporte chance da Juliette. Gente, reporte chance da Juliette, alfa, 3859. Autorizado ingresso, direita via Charlie até a cabeceira deslocada, reporte alinhado o Olympus 08. Autorizado ingresso via Juliette, posição 05. 05 via Juliette, 03. Plano Rolo 0, 112 graus, 049, Olympus 08. Tá 3179, Rolo 0, autorizado, pushback e acionamento, chama para o táxi. O azul 4299 no 02, aguarde para o pushback acionamento. Confirmando, 4299 autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, reporta para o táxi 4299. Tente, transfere controle em 11935, informa o tráfego à sua frente no corredor 1000 pés, está passando Rio Vermelho no momento. Chame o controle em 1935, Olimpo 08. Chame o controle em 11935, Olimpo 08. comando aí. Tem informação pelo autorização Retreat 390. Oxalé 3-1-2, temos para autorizar o 350. Copia, aguarda a autorização. 350, tá ótimo, copia. Sim, autorizado Recife, nível 350, aerovia conforme o plano, saída Pucajamo-Caju, decola pistão no zero, curva à esquerda, transponder 5556, frequência do controle em 1119, decimal 35, atenda a cabeceira deslocada 380 metros. Autorizado 350 para Recife, decola da 10, curva à esquerda, na saída Boca, o Itamu, o Brasil 17, contado plano, acana 5556, controle 1935, vem, nota. O Xenerme 312 confirmando a saída Pucajamo, Caju. Pucajamo, Caju, o Xenerme 312. 6312, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vem, já vou dar a grava. Táxi, o azul 4299, alterna São José do Rio Preto, 4 horas e meia de autonomia, 125 a bordo. Azul 4299, autorizar o táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, assenta a cabeceira deslocada 380 metros. Táxi, Alfa, Táxi, Alfa, Jato 3179, autorizado o táxi via Pátio Uno em Alfa, ponto de espera, pistão 0, chame torre em 1118 decimal 95, atento cabeceira de lotada 380 metros. Pátio Uno em Alfa, 2952, 3179, Oi, Salvador, bom dia, do 4299, tá pronto, pode esperar. Bom dia, ingresso à direita via Tiara para a cabeceira deslocada, ao atingir a marca, inicia a corrida, vento no 20 graus, 8 nós, azul 4299. E Salvador, bom dia, TAM 3304, duas milhas para Simbra, na sua escuta. Bom dia, 3304, continua a aproximação pistão zero em forma visual com a cabeceira, está deslocada em 380 metros, 380 metros, reporte visual com a cabeceira, vento 130 graus, 8 nós, TAM 3304. Ok, copiada a informação, forma visual já com a cabeceira 10 deslocada. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, TAM 3304. na sua escuta, 3304. Chama agora o controle 1-1935, bom dia. 19 com 35, obrigado. 304, pouso autorizado no 010, 0 graus, com 0894. Autorizado pouso na 10, bom dia, mantenha o ponto de espera, TAM 3179. Mantenha o ponto de espera, TAM 3179. Autorizado Galeão, 14400, primeira do via P-November, 857, saída da El, Leda e Rumi, decola pistão no 7, curva à direita, transponder 5562, frequência do controle em 1-19-35. Ingressa à sua direita, taxiway Charlie, até a cabeceira deslocada, reporte alinhado, o TAM 3179. Direita na Charlie, reporte alinhado na cabeceira deslocada, TAM 3179. Sente pátio 5 para acionamento e táxi, chame torre em 1-8-95, Luiz, quem é que informe? Cópia. 3304, se o sol for 59, chama agora o sol em 1-2-1-1. TAM 3179, vou atingir a marca frente, inicia a corrida, 110 graus, 089, TAM 3179. Qual o tempo de voo, Guardião 09? Para a decolagem Guardião 09, confirmando, saindo com proa direto para Entre Rios, 500 pés sobre o terreno, o código padrão, frequência do controle é 11935, Guardião 09. Giro normativo então, decolando dono 7 posterior com curva esquerda para prosseguir. Está autorizado o início do táxi, reporte para ingresso no 7. 3179, decolou 01, no chelo controle, 11935, bom dia. 1935, bom dia, até 3179. Jan 3304, autorizado ingresso Juliette, Mationa, posição 07. Ingresso Juliette, 01, Mati 01, posição 07, Jan 3304. Autorizado a alinhar e decolar pista no 7, após efetuando curva esquerda, vento 090 graus, com 19, informe fora do solo 09. Região 07, frente, decolada 03 com curva esquerda, cruzamento do campo, aguardando a transferência, controle guardião 09. Do 4 ao 07, São José dos Campos, Fiat, livre táxi, reparte para graça, pista no 7, Whisky Yankee Uniform. Agora região 09, transfere agora controle 11935, bom dia. 11935, é bom dia também, senhor, bom serviço, muito graça. Igualmente, nada. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17, Whisky Yankee Uniform. só um minuto para iniciar. Uniforme, o vento é 1.30 graus 0.612 de nós, o ajuste é 1.015, livre decolagem da 1.07. Sua abortou a decolagem, poderia confirmar o motivo? Sim, estou autorizado em retorno via pista para a cabeceira 1.07, porém, se o senhor precisar ficar mais de 5 minutos na pista, eu solicito que o senhor ingresse aí na Novembro e mantenha o ponto de espera da Novembro aguardando instruções. O senhor tem já um estimado para quanto tempo o senhor vai precisar fazer o cheque? Ok, o senhor pode retornar aí pro andar da sua companhia via táxi seu papá e reporta pronto novamente. Please Guamã. Salvador, bom dia, da 3663, diante da informação Kilo, autorização Guarulhos, não se escuta para a cópia. Da 3663, bom dia, aguarde cópia Guarulhos. Curitiba, bom dia. A 3859 aguarde cópia Curitiba. Aguarde, sempre vamos sair aí. Árvore eleva a prevista. Right 1-1 decimal 1 ground frequency on the ground at 1-4. 1-1 next time. 1-1-1-6-0. O vento em Salvador, no momento é 1-1-0 graus, meia dúzia de nós. O ajuste é 1-0, 1-5. Livre pouso, pistão 1-0. Livre pouso no 0, 1-1-6-0, no 0-1-5, nós. Estão no zero, primeira curva direita. Transponder 5001, frequência do controle em 1-1-9, decimal 35. Já 3663, número 340, 3110. Eda Bael, Eda Mátiva, com curva direita. 5001, transponder de 935 ao controle. Já 3663, cotejamento correto, confirma a posição no pad. Está na 8. 2663, informa cabeceira deslocada 380 metros, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já que a gente deu deslocamento reportado para 3663. Calma, meu outro é Juliette Serra, aguarde instruções. Calma, você não é 6311. Juliette 6311, taxi approved via taxi alpha, hold shot off taxi Juliette. Alpha, shot Juliette 6311. 3859, pronto cópia. Afirma, prossiga. Autorizado Curitiba, nível 360, primeiro do via Pesolu 21, saída Árvore Lefa, decola pista no zero, curva direita, transponder 5565, frequência do controle em 119, decimal 35. Autorizado Curitiba 360, cola Adoresta, com curva direita após Adoresta. Pesou 21 no último dia, a Pesou 15 Pudol, a Pesou 30 Sorocaba, a Terapa 310, Morana 25. 565 Transponder, controle Salvador 119, 3359, cotejamento correto, reporte pronto para o puxar aqui, acionamento. Já veio reportado, está pronto para 3259. Pronto? Ah, firmo. Fecha a guarda. Sim. contato com a chanela 6612, com 158 a bordo, altura 23 metros, estacionando Natal. Chanel 6312, atento cabeceira deslocada 380 metros, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1015. Pátio, Índia, Alfa, 1895, chegou. Já 3859, após a passagem do Airbus 320 da Avianca, taxia via Taxi Alfa agora para ingresso no pátio, autorizado, pushback acionamento só para o táxi. Informou agora prosseguindo para o ponto de espera, após a segunda aeronave que prossegue para a posição 02. A segunda aeronave que pousou no momento vai ingressar no pátio para a posição 02. Qual aeronave é essa? Fala. Oceanair 6311, text approved via taxiway Juliet, April 1, position 02. Via Juliet, April 102, Oceanair 6311. Dan 3859, após o Airbus 320, a retaguarda autorizada, pushback e acionamento. A aeronave vai ingressar na posição 02. Ok, então, após a aeronave 320, ingressa no 02, está autorizada, pode retirar. Papai Romeu Hotel Juliette Serra, confirma intenções? Quero com a cabeça trocada, curva à direita, rota Axé, o transponder 0133. Após a decolagem, chama o controle em 119.35, Hotel Juliette Serra. Confirma? Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, para você. Tá, agora sim, grupo do Lobo, sua vida para entrar. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Paciente, para acionamento, chame torre em 118-95. Torre 118-95, Hotel Juliette Serra. Salvador 9811 da Rio 43, em cima para curto acionamento. Grupo Zulu busca vida TCR 90CA 90, 500 pés, decolando direto, aciona o código 0156, o ajuste é 9095, torre 18 decimal 95. Execução autorizada, Zulu busca vida para TCR 90CA 90, capturado 015. Aguarda sua técnica. Mike, não. Siga com cotejamento sobre a modulação da aeronave até o Juliette Serra, hoje você siga. Mike, não, não, quer dizer que está autorizado o grupo do Lobo da Capita para o Serra 90, Serra 90, para o Senado 01, você fala direto, Mike, não, não. Gente, reporte fora do solo, Mike Romeu Alfa. O vento aqui em Salvador é 120 graus 07 nós, o ajuste no 0 no 5. Da Alfa, como tráfego decolando da 1-0, com curva à esquerda, vai manter a proa até 2000 pés, fique atento ao tráfego e não ingresse via litoral. Siga a linha da estrada do corpo, Mike Romeu Alfa. Positivo, tráfego da 1000 pés, vai manter a decolagem, vai manter a estrada do corpo. Mike Romeu Alfa. Oceanair 6312, decolado aos 21, à sua esquerda um helicóptero irá decolar do setor norte em direção a aeroporto, não vai interferir com o tráfego vai manter 500 pés. Decolado aos 21, controle 1198, bom voo, confirmado. 1935. 1935, muito bom dia, Oceanair 6312. Para, 3859, autorizado o táxi via Pátio Uno em Via Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 5. Pátio Serra Novembro. Reporte no solo controlado. Corte, Banco Provisório do Povo, posteriormente na rotatória, direto Serra Novembro. Serra Novembro, chama controlado na animal, o Michael North. Estamos no Fortuna. Já dá tempo a pai, reporte para o cruzamento. Para o táxi 98, o Ouro da Rio com 4 a bordo, 2h50 de autonomia, altera Natal. Rio 98, não autorizado o táxi via faixa 3, faixa ONU, Índia e Alfa, ponto de espera, pistola 0, chame torre, em ONU, ONU 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, atenta a cabeceira deslocada, 380 metros. Faixa 3, faixa 1, no Índia, Alfa, no ponto de espera da ONU 0, com a cabeceira deslocada, 1895, 98, 1, 1 da Rio. 100, uma centena, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 5. Para o estágio do estágio 3663, após 6 horas e 40 minutos, o meu Fernando Galeão. Está 3663, siga o bug da Rio via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pistola 0, chame torre em Ouro, Uno 8, decimal 95, ajuste 1 a 0, 1 a 5, fomos tráfego, levando agora o Pátio 3.